Primeiro, Sargento João Pedro se apresentando a todos. Hoje, dia 23/9/2017, às 1h35, solenidade do estagiário Júnior Farias, presente na sala João Felipe e soldado Davi Soares. Davi, por favor, gentileza aí, pode comentar um pouco sobre, se apresentar e comentar um pouco sobre o Júnior Farias? Microphone muted. Bom, soldado Davi Soares se apresentando a todo o pelotão da 17 BPM. É o estagiário Júnior Farias aí, que agora é soldado, né? Na sua unidade mesmo aí, tá virando soldado. Reagiu muito bem, chegou muito bem, o login tá ótimo. Chegou com toda a humildade para aprender. Estava interessado em aprender sobre a 17, saber tudo, coisas da 17. E eu gostei muito no estágio do mesmo aí, nos patrulhamentos e tudo. Só isso que eu tenho para falar. Microphone Positivo, activated. soldado João Felipe, quer dar uma comentada aí sobre o Júnior Farias? Microphone muted. Microphone É new. activated. Júnior, o que eu tenho a falar aqui? Só isso mesmo que o Davi falou, foi um ótimo estagiário. Sempre aí patrulhando, perguntando quais passos a serem feitos para sua promoção. Espero que essa não seja sua última solenidade, que venha muitas e muitas solenidades suas, e que futuramente você possa estar aqui no nos comandos de imediato e ajudando mais esse batalhão. E o juramento está aí no chat, se apresente e pode dar início aí ao juramento. Microphone muted. Estagiário Júnior Farias, se apresentando ao primeiro sargento João Pedro e aos demais companheiros de farda. Incorporo-me ao 17º Batalhão de Polícia Militar Virtual, é o que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda. Prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas no decorrer do meu dia a dia. Não questionarei, hesitarei, desistarei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham e possam chegar onde eu cheguei, somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17º Batalhão de Polícia Militar.